Alô! Como vocês estão? Hoje a gente vai discutir sobre Momentary Masters de Albert Hammond Jr. e The Maccabees, o novo Mark Should Prove It. Muito bem! Deixa eu começar falando com The Albert Hammond Jr., o guitarrista dos Strokes. Eu pessoalmente gostei muito do trabalho dele nesse novo álbum, porque é tudo o que a gente vem querendo no álbum dos Strokes nos últimos 5 anos. Ele reuniu tudo junto nesse novo. O Albert, pra quem não conhece, ele junto com o Julian, o Nick, o Nikolai e o Feb, ele faz parte dos Strokes, que é a banda indie rock de Nova York, começou em 2001. E ótimos discos. Os três primeiros são muito bons. O Angles é fantástico. E o Calm Down Machine, o mais novo, de 2013, ele é um bom álbum. Tem ótimas músicas, só que é um estilo bem diferente. Né? E o Albert agora ele já começou sua carreira solo no intervalo, no hiato que teve nos Strokes nos anos 2006 até 2010. O Albert começou carreira solo, assim como o Dylan também. Só que o Albert ele pegou algumas músicas que ele fazia durante a época dos Strokes e botou na sua carreira solo. E fez muito, não digo sucesso, mas foi muito aclamado pela crítica, principalmente. Porque os álbuns dele são, ele usa muitos estilos de finger dropping, né? Ele tem bons solos, ele faz ótimas melodias. E isso é o que a gente via nos primeiros álbuns dos Strokes, e não é diferente nesse agora. O Momentary Masters começa com uma ótima faixa, que acho que é um estilo novo para uma música antiga, eu acho. Que eu ouvi ele falar isso. Mas eu particularmente não conhecia, que é o Born Sleepy. Yeah, you got a free consultation from fucking Miss Cleo, bitch. Go wipe your ass now. Música com várias camadas, né? Ele deixa o refrão bem escondido, você consegue identificar pela repetição das palavras que dão nome à música, mas você consegue curtir bastante o som da guitarra entre as intermissões. Depois, acho que o ponto alto do álbum começa no Coming to Get You. One day soon you'll have to leave. One day soon you'll have to excuse me. Ele tem ótimas melodias, ótimas mesmo. Os solos que ele faz são fantásticos, assim. deu pra ver que ele aprendeu muito dos álbuns novos do Strokes, com a experiência que ele teve ao redor do mundo, porque ele evoluiu muito desde o primeiro álbum. Aquela segurada melódica tá lá, ele sempre faz aquilo. E isso é o que dá cara a Lopez, né? Que é um ótimo guitarrista, um ótimo vocalista. A voz dele é bem diferente, né? Você acha que pode ser meio grossa, mas não é. É bem fina até. Só que ele consegue aproveitar disso pra fazer ótimos coros, ótimos refrões. Depois o álbum encerra com Side Boob, que acho que é o novo single, pode ser o novo single dele, que é uma ótima faixa também. Tem várias, como eu disse na primeira música, tem várias camadas de estilos dentro dela. Você começa com o melhor que ele pode fazer com solos de guitarra. Você consegue identificar aí vários estilos, e acaba sendo um conjunto de músicas muito bons, muito boas. Desde o Coming to Get You, depois vem Losing Touch, e termina com um Side Boob, que é fantástico. Ele fez um ótimo trabalho nesse álbum. Ele conseguiu mesmo se superar, e espero que ele faça sucesso. Ele está vindo por aí, vai vir por aí no Lollapalooza, né? Talvez. Ele tocou no Lollapalooza Chicago agora há pouco. E quer vir pro Brasil, depende só de nós. A gente tem que pedir muito no Twitter, hashtag Albert no Lola. Albert no Lollapalooza. E é isso. Acho que o cara tem muito potencial pra seguir uma carreira solo com sucesso. Mas espero também que ele volte pros Strokes. E o próximo bloco, The Maccabees. Bom, e agora é a vez do Max Approved. Bom, pra começar, do Maccabees, uma introdução à banda. Maccabees é uma banda indie rock também da Inglaterra. Começou lá por 2005, 2006, com um ótimo álbum. Eu gostei muito do estilo que eles tinham. Mas o estilo que eles usavam para as músicas, eles mudaram muito. Teve uma mudança, não sei se é ótima, mas não sei se é uma mudança mais cult, diríamos assim. As músicas começaram a ter um ar mais psicodélico, às vezes, pode se chamar assim. O novo álbum Marked to Prove It tem como single principal Marked to Prove It. Que é uma música que você não vê o fim chegando. Você começa com uma guitarra sombria, com um estilo bem dark, assim. E com o tempo, quando chegando no refrão, você começa a pegar gosto pela música. Você começa a começa a gostar muito do que eles estão fazendo. E você pode até notar que chegando no meio da música, assim, ela muda também. Você começa a achar outro ritmo pra ela. E no final você volta pra mesma coisa, que eu achei genial, que é muito bom mesmo. E seguindo tem Kamakura. Kamakura é uma ótima música, eles já apresentaram ao vivo no Glastonbury. É bem melódica também. Tem um ar diferente com todo o álbum. E eu gostei muito, mas não tanto como Something Like Happiness. Segundo single, eu gostei muito, muito mesmo dessa música. É um ar mais pra cima, é um estilo mais motivador, assim. Eles usaram, como eles têm três guitarristas na banda, eles conseguem usar perfeitamente essas três guitarras. E o vocal é coisa de outro mundo. Uma voz que você não vai conseguir achar em outro lugar, em outra banda. Uma voz tão... Que você consegue marcar, que você consegue te marcar pelas músicas. É um ótimo álbum. Eu espero que eles incluam mais músicas melódicas nos próximos álbuns também, porque esse foi o ponto forte desse álbum. E eu espero que dê tudo certo pra eles, que eles consigam fazer um ótimo sucesso com essa turnê que eles vão fazer agora. E é isso. Por aqui, a gente ficou com The Maccabees e já a gente volta para as notas finais. Seductions fill you with fascination. She uses tight seduction to lead the conversation. You think that she's amazing, her profile's just the best. Love's easy on the wrist, on too heavy for the chest. Muito bem, voltei para as considerações finais. Eu queria Momentary Masters. Eu dou 9 para esse álbum. Eu gostei muito, muito, muito, muito mesmo. Faixas principais. Gostei de Born Sleepy, Losing Touch, gostei de Touché, Coming to Get You, Sideboob, e acho que é só, não, eu gostei de todas, mas só pra salientar algumas, eu citei essas, mas eu recomendo fortemente que você escute, porque é o melhor do indie rock que você pode ter, você pode ouvir, você pode... aproveitar. E é isso, agora partindo para os The Maccabees, para o Market Prove It, eu quero salientar que eu gostei muito, muito também do álbum. É uma banda que eu vim acompanhando desde 2010, 2009. E eu saliento nesse álbum, claro, Market Prove It, Kamakura, Spit It Out, Silence, Reversão, Something Like Happiness e Damn Donkers. Gostei muito, eu dou 8,5 pra ele. E aconselho você também a ouvir se você gosta de rock britânico, como eu amo essa nação. E é isso, gente. Fica por aqui por hoje. E escuta aí Losing Touch, de Albert Hammond Jr., uma das indicações de hoje. Até mais!